Deus lhe pague. Por essa vida de cidadão oprimido, por esses dias de horas marcadas, por toda a infância desperdiçada, por todos os tênis falsifique que tive que usar. Por todo o trabalho que feriu meu corpo e por toda ideologia que feriu minha alma, todos os preconceitos implantados que tive que extirpar com precisão cirúrgica para poder amar, por toda a ignorância que tive que combater de dentro para fora e todo o analfabetismo funcional que tive que transpor e toda a leitura tosca que tive que engolir, por toda a reza cartilha que tive que declamar e todos os ditos religiosos que solidificaram nas sinapses sólidas das trapaças cognitivas e todas as ausências da alma. Por discursos moralistas de molestadores eclesiásticos que tive que suportar bravamente. Por todas as mudanças físicas de caminhões com suas taras aferidas de peso exato para não exceder um grama à parte que te cabe desse latifúndio. Despejos, desterros, desarranjos geográficos, corpos padecendo, carregando entulhos para estadias breves, para novas mudanças sem planejamento. Por todas as partes desencaixadas de mobílias inertes, por todos os encaixes tortos de futuros imóveis, por todas as colagens improvisadas de vidas circundantes em movimento contínuo de necessidades latentes sem direcionamento preciso. Por todas as curvas e desvios do caminho na marcha do burro, na abertura da picada, no derrubar da mata, na abertura do túnel, no aterro da estrada, na fumaça do asfalto, nas estruturas das pontes, nas curvas duplicadas, nas descidas contundentes. Pelo enfrentamento do universo cosmopolita nas novas luzes opressoras, por toda a natureza deixada, pela fumaça de graça que a gente tem que engolir, os faróis ofuscantes que a gente tem que refletir, por toda a massa humana que a gente tem que enfrentar, por todo o ônibus lotado que a gente tem que espremer, por todo o tubo sufocante que a gente tem que suportar, por todo o apito da fábrica que a gente tem que ouvir, por todo o candidato a prefeito que a gente tem que apertar, por todo o imposto justíssimo que a gente tem que pagar, por todas as taxas sobre operações financeiras que a gente tem que ouvir nos noticiários como algo distante, como se fizéssemos parte deste mundo de conquistas financiadas, de indicações fraudulentas, de iates flutuantes, como se fizéssemos parte do estado geral das coisas, como se fizéssemos parte da abrangência das assistências, do alcance das leis, do alcance do trabalho justo, do alcance das notas estrangeiras, das notas do Banco Central, das notas da Casa da Moeda, da nota de falecimento. Por toda a disputa incessante pelo simples direito de querer saber, pela ignorância nefasta que a gente tem que conviver, pela pobreza escancarada que a gente tem que viver, pela indiferença presente a que a gente tem que assistir, pela esmola assustada que a gente tem que cuspir, pela prisão decretada que a gente tem que assistir, pelo habeas corpus providencial que a gente tem que admitir, por toda a fala grosseira que a gente tem que ouvir, por todas as horas da vida que a gente tem que lutar e toda a luta perdida que a gente tem que suar, por todo o pão amanhecido que a gente tem que engolir, por todo o caviar importado que a gente tem que ouvir falar, por toda a comida enlatada que a gente tem que abrir, por todo o fast food saudável que a gente tem que acreditar, por todo o amor requentado que a gente tem que sentir, por toda a falta latente que a gente tem que preencher, por todo o tempero da mente que a gente tem que admitir, por toda a pimenta latente que a gente tem de cuspir, por todos os dias de espera por um lugar para parir, por todas as horas de folga que eu não pude viver, por todas as horas ociosas a me corroer, por todas as caras fechadas que eu não pude ver, por todas as tramas armadas das quais não pude correr, por tudo isso assinado no documento afirmar. Por essa manhã de céu aberto que ainda era noite, por essa água escura que me lembra café, por esse pão amanhecido que devo agradecer, por essa trilha longínqua e tortuosa, por todos os barracos, por todas as tentações, por todos os assaltos, por todas as profissionais, por todos os catadores, por todos os menores, por todos os esgotos até chegar ao coletivo. Por todos esses odores, todo esse desequilíbrio, todo esse espremido a chacoalhar minhas sinapses. Por trabalhar nos andaimes, por trabalhar nos andares infinitos, por cada tijolo carregado, por toda a esperança mantida de que algo extraordinário realmente aconteça em minha vida, por precipitar das alturas, por flutuar pelos ares, por voar feito pássaro, por interromper o trabalho, por chocar os transeuntes, por aumentar as estatísticas. Por nunca ter ouvido esse tal de Chico e inexoravelmente morrer na contramão atrapalhando o tráfego.